Web 5827, boa noite, cruzando 1500 na Dael. Web 5827, contato radar, saída da Elsa e mantém nível de voo 360. 360, pode voar da Elda presente, Web 5827. Web 5827, mantenha a saída. Mantenha a saída, Web 5827. Gol 1613, chame Centro Recife, 1288, alterna 1260. 288-960, boa. Localizador, gol 1398. Gol 1398, complete a final, chame Torre 1895. 1895, muito obrigado, boa noite. Gol 1885, autorizado direto bridge. Direto bridge, gol 1885. Trip 5218, desça para 2000 pés, ajuste 1016, autorizado final ILS X-ray, reporte estabilizado no localizador. Descendo para 2000, reportarei estabilizado no LOC 5218. 398 no ILS com a pista vista. Trip 5218, reduza a velocidade para aproximação. Já reduzindo, 5218. Controle Web 5827. Prossiga, Web 5827. Possibilidade de coordenar junto ao Centro Recife Guarbos na proa de bridge, 5827. Ciente, aguarde, Web 5827. Aguarda, Web 5827. Gol 1885, chame Centro Recife, 1251, alterna 1-3325. 1-3325, obrigado, boa noite, boa noite. Web 5827, mantenha a saída. Mantenha a saída, Web 5827. Trip 5218, estabilizou? Estabilizou agora, visual. Ciente, chame Torre, 1-1895, Trip 5218. 1895, até daqui a pouco, 5218, obrigado. Solo Gol 1398. Alvo direto 9A. Web 5827, Semicentro Recife, 1251, alterna 13325. 251, 13325, boa, Web 5827. Salo, trip 5218, livrou. Linha Alfa, via Alfa, reportará antes do Juliette, 5218. Confirme do 398, é 8 ou 9? Salvador, boa noite, então 3662, informação Alfa, autorização Natal. Autorizado 370 para Natal, Upper Zulu 10, decola no 0, esquerda, Punta Zipar, 208 controles, aciona 5157, Otan 3662, 08. Formará, 3662. Antes da Juliette, 5218. Solo Salvador, Santos 3662, para pushback, acionamento no 08. Após o ATR da Trip, está livre de chamar a táxi. 3662, Atam. Boa noite, o Xenia 63, o 90, o Xenia aqui, acionamento na posição 06. Afirmo. Eu na ponte. Vou chamar na 471. Negativo, boa. Boa noite, Mel. Salvador, o Santos 3662 está acionado, 145 a bordo, 2h35, altera na Fortaleza para o táxi. Para o táxi do Xené 6390, seu aviso for 148, autonomia de 3 horas e 20, alternativa é Natal. Eita! Após a partida, motor 0 na casa, fluente de alta. Quanto espera de 39? taxi Azul 471, 110 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, alterando Galeão. De Alfa, Ponte Serra da 10, chama 38, nós estamos com a boa noite 4071. Romeu, Tango Golf. Vai ingressar na terminal de Léus, chame aquele controle em 1201, boa noite. Salvador, 35216, solicito autorização de tráfego para Aracaju, informação Alfa. Decolagem suba 360 série da EL. Contato radar 360 da EL, 4071. Tango Golf, controle. Sabe 6748, boa noite. Prossiga na chegada a mar e desça para 3 mil pés, o altímetro no 0 no 6. 3 mil pés, no 0 no 6, no altímetro 6748. Boa, 6748, com cuidado, voar em TAP. Livre, direto em TAP, 6748. Direto em TAP, 6748. Salvador, boa noite, China 6310, transferência, saída FUCA. O China 6310, contato radar na decolagem, suba ao 350 na saída FUCA. 350 na saída FUCA, força de coordenar Aracaju, confirma. De coordenação. Controle Salvador, boa noite, o Xener 6313 com a Alfa, atingindo o nível 1.60. 1.3, bom dia, prossiga na chegada Bonf, desça para 4 mil pés, o altímetro 1.0, 1.6. Acionando a identificação, o Xener 6313. 4.016, perfil da Bonf, 6313, perdeu contato com o centro Recife. Confiado. Salvador, boa noite, está 3662. 3662, contato radar na decolagem, suba 3703, FUCA. 3703, está 3662. Zero, Centro Recife, negou sua solicitação aqui, mantém perfil da subida. 3310, obrigado pela coordenação. Falou. Guarda para o Abridge, o 4071. 4071, solicite agora o centro Recife, frequência 1251, alterna 133.